do arbor Elefa após o Otagás. Controle 190-35, transponder 5034, gol 1885. Chama para pushback acionamento. Chamará na posição 612, gol 1885. 2-3. Romeu Mike Tango, a sua identificação, a chegada bom, filheta para o Ninjô 050. Zero, tô com o RMT 58, após decolagem curva à esquerda, reporta na perna 210. Olimpo 00. Gente, eu tô na perna 210. Webjet 5723, autorizado o pouso, pista 10, vento 1110 graus com 7 nós, que é negar 10 no 4. Cheque trem de pouso. Trem baixado, checado, livre, pouso 1110 com 1014, 5723. Gente, 5827 com 27 a bordo, na minha de 3 horas e 30, eu tô na confins, pronto para o táxi. A bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18 acima ao meio, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18 acima ao meio, gente, 5827, bora, obrigado, boa noite. Salvador 7351, não, informação isso. Vamos chegar da Amanda, depois do 10º. Confira o nível. 3380 solicitado, aguarde cópia. 0 no 4. 5218, G. Pronto para a cópia? Autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Ofito. Decola down no zero, curva direita, controle 119.35, aciona 5055, coteja. 380, Brasília, Upper Zulu 17, decola down no zero, curva direita, Arbor, Ofito. 119.35, controle, transponder 5055. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi, 2224. Agora para o táxi, 2224. Jet 5722 no solo 01, correção 5723 no solo 01, nível pista pela direita, semi-solo 121, decimal 9. Direita, solo 209, 73, boa noite. Sinal que tem bastante travado, limpo, toque a net. Sente, continue a aproximação, limpo 00, aguarde autorização para o corpo. Sente, aguarde autorização. Obrigado. Olimpo 00, autorizado, toque remetida, pista 10, vento 120 graus com 9 nós, que negão no 0 no 4. Gente, livre toque remetido, Olimpo. Doutor, muito boa noite, web 5723, livre pista na sua escuta. 5723, táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Alfa, repartiante da Juliette, web 5723. 827, no ponto de espera. era bisoga lá na final, pronto. Sempre o Webjet 5827 após a passagem do P3 na final, da 1-0, autorizado ali em manter na pista 1-0. Vento 1-0 com 9 nós, que é legal no 0 no 4. Após autorizado ali em manter na 1-0 no 4, Webjet 5827. Limpos 00, tocou e arremeteu aos 03, curva à esquerda, recepto perna do vento, reporte no através norte da torre de controle. Mativo, autorizado de curva esquerda, através norte da torre de Samará. Xuxanã 6300, tem informação whisky cruzando 200 em destino 150. Xuxanã 6300, acende edificação, decisão de voo 060, chegada a Mário. 060 Mário, 6310. 1-0-4. Livre decolagem para o 5827, 0-4, grau. 0288, bom nome, 1-6, boa noite. Salvador, é o azul 4071. 071, prossiga. Poderia confirmar a saída, por favor? Saída prevista da EL e da Brit. Poderia repetir pra mim, por favor? Da EL, Leda, Brit. Da EL, Leda, Brit, muito obrigado. É o 4071. Nova série 2224, 40 a bordo, alternando Fortaleza, 3 horas e 50 de autonomia pro táxi. Confirma a autonomia? 3 horas e 50 de autonomia. 140 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via India Alpha, no ponto de espera torre 1-8.6, bom voo. India Alpha, seu ponto de espera 1-0, vamos lá 18.6, bom trabalho. 5723, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 5723. Trip 5218, desça para 2 no PES, QNH 1-0 no 4. Autorizado LS após estabilizado. 5218, ciente. 1-6. Saída da EL, Leda, Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1119.35, aciona 5060, coteja. Colado aos 06, chame controle 1119.35. 19.35, boa. 5060 no transponder pro azul 4071. Chama para pushback, sonamento. Chamaremos, obrigado, 4071. Para o pushback, sonamento, bom no 885, posição 612. Autoridade, chama para o táxi, no 885. Chamaral, no 885 da Gol. Juliette 5723, após passagem do Passaredo, segue via Juliette, portão número 5. Após passagem do Passaredo, segue Juliette, portão 5, 5723. Zero, na final que tinha passado travado, toque remete. Limpo 00, autorizado, toque remetido na pista no 0. O vento 1-0 com 8 nós, que legal no 0 no 4. Teve toque remetido, limpo, só confirme vento por utilizar. Vento 1-0 com 8 nós. Entendi. Aí, passarido 224, 4-0, pronto. Passarido 2224, guarde no ponto de espera. 3024. Ferido 2224, autorizado alinhar e manter na pista 1-0. Autorizado alinhar e manter na 1-0, 2224. Aérea correção Olimpo 00, tocou RMTO 08, por esquerda, na perna do vento, reporte no través da torre, através norte da torre, Olimpo 00. Iniciando curva esquerda, reportará através norte, Olimpo. Para o táxi com 85, tem 127 a bordo, 4 horas e 2 minutos de autonomia, alternando Galeão. 127 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia, bom voo. 1-0 no 4, Índia Alfa, no ponto de espera 118, meia dúzia, gol 1-8-4, gol 1-8-5, corrigindo. Decolado aos 1-0, chame controle 1-9, decimal 35. 19-35, bom trabalho. Olimpo 00, através Marte, 10. Olimpo 00, autorizado girar base, reposte na final da 1-0, vento plano 2-0 graus com 9 nós. Liga girar base, controle Salvador, passarei do 2-2-2-4, decolou. E boa noite. Passarei do 2-2-2-4, contato radar, subindo o 350, perfil Momo. Subindo pro 350 na Momo, 2224. Papapá, Romeu Mike Tango, após pelo, desça para 2000 pés, autorizado LS, após utilizado. Senhora, o Papa Romeu Mike Tango, entendeu? Desça para 2000 pés na flor de pelo, Romeu Mike Tango. Romeu Mike Tango, após pelo, desça para 2000, autorizado LS, após utilizado. Após pelo, desça para 2000, autorizado LS, Romeu Mike Tango. Cruzando 60 para o 50-63-0. Confio para o controle? Oxana 63-0, cruzo 60 para o 50. Oxana 63-0, desça para 4.000 pés, QNH 1-0 no 4. 4.000-0 no 4, 63-0. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1-3-9-8. Gol 1-3-9-8, mantenha escuta. Oxana 63-0, reduz o site para 2-0-0. Oxana 63-0, reduz o site para 2-0-0. 2-0-0, reduzindo 63-0. Gol 1-3-9-8, essa notificação, chegada a Mari, despejou 050. Na Mari para 050. Tô no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal meia, bom voo. Limitar, tá, fonte espera, Romeu Maria Torres, estão 3561, confirmando 95 a bordo. 95. Boa noite, 85, segue Airbus Tatã, via Índia Alfa, no ponto espera Torre 1, noite, Simão 6. Seguindo Airbus, Índia Alfa, no ponto espera 126, gol, noite, 85. Informação, espera repassar. Trip 5218, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus com 8 nós. 5218, ciente, baixado e travado. 6310 para 3 no pé, Senegal 04. 2000 no 04, 6310. Soltará através da nossa torre, iniciando curva esquerda, Limpos. 6310. Oi, eu chamei 6310, desse para 3000. Ok, 3000, 6310. Web 5827, chama Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. É 1251 e 3325? 1-3-3-2-5. 251-3325. Do Romeu Mike Tango. Romeu Mike Tango, complete a aproximação, chame a torre na frequência 118-6. 86, bota. O Charlie M6-10, desce para 2000, QNH-1-0-4, autorizado, LS, reporte estabilizado. 2000-0-4, autorizado ILS, reportará estabilizado, 6310. 3561, mantenha a ponte perto da pista 10. Temos duas aeronaves para aproximação final. Mantendo a ponte perto da 3561. Pronto, Salvador, nosso colegial. Boa noite, Alta 3662, passando 200 para 170, informação WISC. TAM 3662, essa identificação, chegada Mar e desce para o 060. Identificou descendo 060 na chegada Mar. 0? 00, sequência de 3 pousos e 2 decolagens. Passa 360 pela direita, aguarde instruções. Estimativa, descendo 360 pela direita, Olimpo 00. No solo 115, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. 5218, solo trip 5218, boa noite. Pouso na pista 10, vento 190 graus, 9 nós. Autorizado pouso para o Romeu Mike Tango. Então? Polo 3 da remota. Gente. Tá estabilizando o localizador, tem a pista vista, 6310. Oi, Sané 6310, complete a aproximação, chama a torre na frequência 118-6. 18-6 com a torre, 6310. boa noite. Oxoné 6310, tá uma milha do externo, baixado e travado, visual com a 10. Oxoné 6310, continue a aproximação, guarde pista livre. Vento 120 com 8 nós. 120 com 8, guardando pista livre, 6310. 713 da remota. 5218, ciente. Vento 00, aguarde, mantenha 360 nesse setor. Sim, mantenha 360 no setor. Papa Romeo, Romeo Mike Tango, no solo azul no 8, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Jurara Fox 219, boa. Paredes 2224, chame Recife da frequência 126 decimal 85, alterna 136 decimal 65. 1-2-6-8-5-1-3-3-6-5-2-2-2-4. 1-3-9-8, desça para 2.000 pés, QNH-1-0-1-4. Para 2.000 pés, o gol 1-3-9-8. 1-0, graus com 6 mais. EV pós 1-0-6-3-1-2. Tan 3561, autorizado ali, manter pistão no zero. Ali mantendo no zero, Tan 3561. Boa noite, gol no 885, ponto espera, pistão no zero, pronto. Gente, gol 1885, mantenha a ponte espera, pistão no zero. Batendo, gol no 885. Minha 310, no solo os 21, livre pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, obrigado. Alô Salvador, boa noite, chame 6310, livrou no seu escuta. 6310, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa, antes da Júlia, reportará, 6310. Romeu Mike Tango, táxi via Juliette, pátio principal, na Lima, chame, chame novamente Torre 1 no noite, decimal 6 para prosseguir. Romeu Juliette, pátio principal, na Lima, 6 para prosseguir, Romeu Mike Tango. Meia 2, após de TAP, desce para 2.000 pés, autorizado LS, pode. Está testando 2.000, autorizado em LS, 3.662. Gol 1.885, ali mantém pista 1.0. Ali mantém pista 1.0, gol no 885. 00, mantenha do vento, reporte pronto para girar base, limpo 00. 00, mantenha do vento, aguardando para girar base. PAN 3561, no decolado aos 23, chame controle 119 decimal 35. Chamarei, boa noite, PAN 3561. 1885, autorizado decolagem da pista 10, vento 110 graus 7 nós. Autorizado decolagem pista 10, gol 1885. Salvador, tá 3561. Tá 3561, no contato radar, suspensão 380, sai da árvore. 380, sai da árvore, tá 3561. Autorizado, chama para o táxi. Chama nisso para o táxi, o azul pode ser 71. Tempo 00, faça novo 360 pela direita, reporte reinterceptando. Novo 360, limpo. Receptou o ILS, correção, receptou o localizador com a pista vista. O 398. Gol 398, complete aproximação, extrema torre na frequência 118.6. 78.6. Cruzamento. Meu Mike Tango, ingresso Lima, Mike é poste na Taxi Quebec. O meu Mike Tango. Decolado aos 24, chame controle 19.35. 19.35, com serviço. Possibilidade de ofício ou elefante, está presente? Tá, 3561 na guarda. Aguardando. Salvador, boa noite, gol 1885 na Arbor. É o gol 1398. 1398, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 9 nós, 73 pouso. Embaixo trava, tá livre o pouso. Arbor 360, 1885. Para Recife 330, assista o esquema. Gente, o Webjet 5836, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5054, coteja. Autorizado 330 para Recife, Brusque 58, decola da 10 curva esquerda, Pucca, Aracaju. Controle 1935, transponder 5054 para Web 5033. Sim, eu tenho aqui 5836. 53. Tango, cruzamento autorizado, estacionar frequência livre. Mano 536, chama para pushback acionamento. Chamando para pushback acionamento 536. Salvador é o azul 4071, com 118 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 3 horas e 50 de autonomia, solicita táxi. 3662. Tá, 3662, complete aproximação, chame a torre na frequência 118.